Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amigo, amiga que nos prestigia, o disco do dia de hoje traz Jussara Silveira com seu álbum Flor Bailarina, Canções de Angola. Começamos com Canta Meu Semba, de Paulo Flores, um grande artista da música angolana. Pedi pra vovó contar histórias dessa mulata de Benguela. Pedi pra vovó falar, falar-me dos pescadores da Catumbela. Vovó contar como era uma quitanda em Luanda. Pedi pra me descrever o pôr do sol de Malanje ao entardecer. Falou-me de todo mundo, ensinou-me o quimbundo e assim nasceu meu semba. Jussara Silveira, cantora baiana, traz uma releitura de canções angolanas. Acompanhada por Marcelo Costa nas percussões e Sasha Ambach no piano e sintetizador, ela traz um disco original e muito agradável. Seguimos com Lemba, de José Manuel Canhanga. Lemba, lemba, lemba de Amuxima. Lemba, lemba, lemba de Amuxima. Lemba, lemba, lemba de Amuxima. Lemba, lemba, lemba de Amuxima. Sonhei contigo, lemba, no batuque da fogueira. Teu olhar me atraiu, teu requebro me prendeu. No contato da macemba, eu senti o teu calor. Esbocei a tua imagem na minha imaginação. Lemba, lemba, lemba de Amuxima. Lemba, lemba, lemba de Amuxima. Gravado em setembro de 2011 no Rio de Janeiro, produzido por Marcelo Costa e Sasha Ambach, com direção artística e coordenação geral de Sérgio Guerra, produtor cultural e publicitário brasileiro radicado em Angola. Seguimos com mais uma faixa de mais um angolano famoso, Bonga, e sua música Mariquinha. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Acabar com a guerra, sim, de verdade. Ai, que canseira, mas somos irmãos. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Paz em Angola, mantida com liberdade, pra sermos felizes. Mariquinha, vem comigo. Acabar com a guerra, sim, de verdade. Ai, que canseira, mas somos irmãos. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Muxima, um standard da canção angolana, de Carlos Aniceto Vieira Dias, mais um grande artista, na voz de Jussara Silveira. Muxima. Muxima, uê, Muxima, uê, Muxima. Se wangambe, wangawane, gui. Flor Bailarina, Canções de Angola, de Jussara Silveira, é o disco do dia de hoje. Um lançamento da Maianga, produtora angolano-brasileira. Maiores informações no site da artista www.jussarasilveira.com.br. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um disco do dia.